Gosto de falar a verdade e não esconder as coisas da população. Está na hora de revelar aquilo que todos já sabem, mas alguns ainda fazem confusão. Sendo rei, né? Quem? Um fantasinho de merda que se acha o maioral. Se no Titã só tem babaca, o Nando Reis consegue ser ainda mais boçal. Hoje em dia temos que ficar espertos, abrir o olho para ficar etagem. Alguém achar que o Nando Reis é um grande músico só pode estar de sacanagem.